ou sua Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Salve, tamo no ar com o programa Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje estamos aqui, Fernando Konezuki, Chiclé, Ana e Danusa da Terça Afro. Gente, muito obrigado pela oportunidade de fazer essa conversa aqui com vocês. A gente que agradece. Bom, em primeiro lugar, queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre o começo do Terça Afro, né? Como é que nasce esse projeto? O Terça, ele começa quando eu, Danusa, Mari e Matheus, né, trabalhávamos no CCJ enquanto jovens monitores. E aí a gente sente uma necessidade de um espaço que dialogue a questão racial. E aí a gente começa fazendo algumas atividades infantis, só que aí a demanda que muito chega pra gente são alguns educadores, né? E aí a gente começa a falar, acho que é importante a gente dialogar com essas pessoas, né? Que querem falar de educação, de racismo. E aí a partir disso a gente começa a fazer roda de conversa, chamar pessoas parceiras, né? Pessoas negras, pra gente falar sobre as nossas questões. E aí, dali em diante, a gente vem fazendo as rodas pra discutir os nossos temas, né? E sempre tentando trazer um pouco de protagonismo negro, tanto na representatividade de quem fala, quanto nos temas e tudo mais. E sobre essa primeira estadia no CCJ, como que foi? Quanto tempo vocês ficaram por lá? Como que era a própria relação com o CCJ, dentre as pautas que vocês colocavam, assim? Como que se deu esse período? Eu queria que vocês se aprofundassem mais um pouquinho, assim, né? Pensando nas atividades das crianças, o que que vocês faziam, enfim. Eu acredito que esse programa, Jovem Monitor Cultural, que foi um piloto para que eles fosse pautado como um edital, né, na cidade, pra gente foi um grande ganho enquanto pessoas. A gente se desenvolveu muito enquanto cultura e pensar cultura. Então, assim, ali dentro do Centro Cultural da Juventude, a gente viu a possibilidade de falar sobre nós. Né? A gente teve essa abertura para que a gente desenvolvesse um projeto ali dentro. Então, acho que isso é importante salientar, porque a gente vê muitas vezes as nossas vozes silenciadas, né? E aí a gente começou a ocupar o espaço e ver que realmente estava tendo retorno para o próprio espaço. Então era uma troca que para eles servia muito bem, assim, né? E uma brecha que eles abriram para a gente foi de terça-feira. Então o nome Terça Afro veio por isso, assim, né? Depois a gente foi ver que tem muita ligação com nossa ancestralidade, com os grupos que se organizam, né, que pensam negritude, fazem muitas coisas às terças-feiras. Tem a Terça Negra em Pernambuco, né, tem em Salvador também, a terça-feira também como um marco importante, enfim. Então a gente viu ali dentro do espaço essa possibilidade de diálogo, né. A gente transitou enquanto a gente teve parceria financeira para desenvolver o projeto. Por que eu saliento isso? Porque a população negra é a menos remunerada, né? E a gente começou a trazer convidados que a gente pudesse remunerá-los de forma justa, né? Então, a partir do momento que a gente viu que o espaço público e que tinha possibilidade de apoiar o projeto, a gente continuou lá enquanto foi, né? E aí depois a gente transitou em lugares que a gente podia fortalecer, como foi o Instituto Cultural Samba Autêntico. E como que foi esse processo de transição, né? Da saída do CCJ para poder abrir outras portas, né? Eu acho que foi tranquilo. E eu acredito também que A gente tem uma trajetória que vários projetos têm e infelizmente às vezes acaba caindo. Então assim, a gente quando é pequeno precisa de apoio, né? Precisa sustentar bases. E quando a gente viu a possibilidade de fortalecer outro espaço, a gente foi. E eu acho que a gente pode seguir essa ordem natural enquanto pessoa. Quando a gente tem a possibilidade de ter um apoio, a gente vai ter. Aí quando a gente já acha que a gente tá maduro e pode fortalecer outros lugares, a gente vai. Então acho que o projeto, felizmente, tem essa continuidade, que é algo que a gente gosta muito de pontuar, porque isso é importante, né? E de perceber que a gente está crescendo e conseguindo ter essa sustentação. Então essa transição foi muito tranquila, de falar, olha, a partir desse momento a gente não consegue mais estar no lugar, mas vamos transitar ali. Estamos também pautando a região, que é a Zona Norte de São Paulo, né? A gente abraçou, né, apoiou esse lugar, que é a Zona Norte, espaço periférico, preto, né, Reduto do Samba de São Paulo. Então a gente acabou pensando que é seguindo a ordem natural das coisas mesmo, sabe? Não, então, eu acho que foi um processo, inclusive, de crescimento pro próprio grupo, né? Sair de um espaço que te dá todas as possibilidades para ir para um espaço independente é uma possibilidade de crescimento, porque aí você não tem tudo na sua mão na hora que você precisa e você vai construindo outras formas de se articular, né? E esse próprio processo deu possibilidade e abertura para nossa mente pensar em a gente ter o que a gente tem hoje, que é a sede do Quilombo Terça Afro, né? Então foi um processo de crescimento mesmo pra gente. E o coletivo Aquina, ele já se organiza desde esse primeiro momento do CCJ ou ele vem posteriormente? Engraçado você fazer essa pergunta, porque a gente tava pensando nisso essa semana, sim, né? Porque o coletivo Aquina, a gente pensou num nome que pudesse responder enquanto coletivo o nosso grupo que organizava o projeto Terça Afro. Só que esse nome, Terça Afro, ele ganhou uma dimensão, uma proporção que a gente jamais pensou que ele ia ganhar. Então a gente é o Terça Afro. E aí, quando a gente, as loucas, pensou abrir uma empresa, né, não sabendo de nada, aprendendo muito na prática, várias demandas que iam surgindo, a gente colocou o nome da empresa de Aquina, né? E aí o nome e o coletivo, enquanto coletivo grupos, a gente acabou perdendo um pouco a identidade como coletivo Aquina. Hoje é uma conversa que a gente está tendo enquanto grupo, de pensar, é coletivo Terça Afro? Também projeto Terça Afro? Quilombo Terça Afro? Pode ser também, né? Mas o Aquina foi interessante porque a construção do nome, se eu não me engano, é em Swahili, né? E tem um aspecto de união de vários corpos, né? E a gente fez um adinkra pro nome. E a gente pintou ele, fez um tecido. Então tem toda uma construção de identidade muito bonita, né? Que eu acho que é o próprio Terça Afro, ele é isso, né? Então esse coletivo, ele foi se construindo mesmo, né? Pensando que, né, começamos em 4, agora somos em 7, a gente continua o coletivo. Continua, né? Acho que... E internamente, como que vocês se organizam como coletivo, né? Vocês têm reuniões frequentes? Existe a possibilidade de quem tiver interesse em entrar pro coletivo? Como que funciona, assim, a organização interna de vocês? A gente, desde o começo, a gente teve vários processos, né? Enquanto coletivo, de entrada de algumas pessoas. Então, no primeiro ano mesmo, entrou uma pessoa que foi muito parceira nossa até o ano passado, que foi o Helder, né? Além de nós quatro. E aí, depois, por questões da vida mesmo, né? Algumas pessoas saíram para seguir suas carreiras, né? Eu acho que nosso coletivo tem uma coisa que é essa característica de ser muito diverso, né? Nas profissões além do Terça. Então, tipo, cada um foi para um lugar, para um caminho. E aí, no ano passado, que a gente ganhou um edital, que foi o Fomento à Cultura da Periferia. Estávamos só eu, Danuzi e o Helder, né? 3 pessoas. a gente sentiu necessidade de trazer mais gente para a gente conseguir desenvolver mais o projeto. Então a gente convidou duas pessoas no ano passado e no final do ano convidamos mais duas para entrarem no projeto, mas pessoas que sempre foram parceiras do Terça Afro, né? Eu acho que o massa do projeto é que as rodas de conversa, a gente sempre fala, e é o nome do nosso livro, que é um território de afeto. A gente troca muito, a gente se constrói muito a partir de outras pessoas, não só no coletivo, né? Então, para além do Terça Afro, o coletivo, né? Terça Afro, o coletivo Aquina, sempre tem gente do nosso lado, na parceria, nas redes, que a gente pode contar. E isso é uma pessoa, por exemplo, como a nossa vizinha, que frequenta há muitos anos o nosso espaço, que é a Marisa, né? Que é uma parceira. Então, essa relação de entrada no coletivo, a gente foi fazendo a partir das necessidades e diálogos, assim, mas sempre tem gente fortalecendo. Gente, vamos ficar agora com o som do Vitrola 70, Entre Nessa Dança. Hora pra acabar. estamos aí de volta aqui com o programa Desobediência Sonora na Rádio Antena Zero. E estamos aqui hoje com as garotas da Terça Afro. Gente, queria que vocês pudessem falar um pouquinho pra gente agora sobre esse trabalho do livre DVD que vocês lançaram. Como que foi a correria para conseguir lançar um material desse? Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre o conteúdo do material também e da divulgação desse material, por favor. Eu acho que o livro e o documentário foi um grande presente, assim, pro projeto, né? A gente tentou trazer um pouco de todos os temas e um pouco de todas as discussões que a gente fazia no espaço, resumir e chamar parceiros para escreverem, né? Alguns artigos que são interessantes para a gente pensar a questão racial no Brasil, né? Então, ele foi pesadíssimo, assim, foi um processo bem louco, bem difícil, né? Porque a gente estava no terceiro ano de projeto, criança, né? Não tá nem falando direito ainda. E a gente tinha ganho o Vai, um edital, né, daqui de São Paulo. E aí fomos fazer essa loucura. E aí o documentário é a mesma coisa. No mesmo tempo que estávamos desenvolvendo o livro, a gente estava aprendendo a filmar, editar e mexer na manusear as câmeras para poder produzir o documentário, né? E aí o documentário, ele fala um pouco da história, né, do Terça Afro. Então são dois materiais, assim, complementares para a gente construir um pouco dessa história, assim. E a nossa grande vontade de produzir esse material vem de algumas conversas com pessoas importantes para a gente, grandes mestres, que sempre disseram para a gente da importância da gente registrar a nossa história, né? Da importância da gente da nossa voz não ser apagada no mundo. Então, o próprio projeto desenvolver esse material e a vontade é daqui nos 10 anos de Terça Afro a gente ter um outro, é de conseguir falar um pouco do que a gente tem produzido, do que a gente tem escrito, dialogado. Então, no final do livro, a gente coloca um pouco de quem é que passou pelo Terça durante os 3 anos de projeto, né? Na ideia da gente compartilhar que tem gente sim pensando, gente preta escrevendo, desenvolvendo muita coisa boa, e a gente precisa começar a se atentar nisso. O que a Ana falou dessas pessoas importantes que meio que abraçaram o Terça, né? Seu Oswaldo Faustino, Saloma, Regina Nogueira. Enfim, tem inúmeras pessoas que colaboraram muito com a gente e que abraçaram a gente mesmo. Falaram assim, ó, vocês estão seguindo, não inventando, né? Mas fazendo parte dessa roda que caminha e a gente quer colaborar. Então é com muita sabedoria que a gente falou, ó, vamos abraçar esses mais velhos e vamos pôr um pouco do que a gente gostaria de pôr no mundo com o afeto deles, assim. E esse nome, né, Território de Afetos, ele é... Essa construção do livro e do documentário foi dando pra gente também um pouco do que é o tema do que a gente faz, né? E o que é essa roda, né? Porque tem muitas coisas que a gente vai fazendo, e depois a gente cai numa noção do quão grandioso ou do quão importante é, né? Não se vangloriando. Isso, disso, mas tendo a importância de saber que esses nossos passos não, né? Eles vêm de longe e que a gente tá criando história. Estamos dando continuidade. Exatamente. Né? Pra roda, pro diálogo. Então, construir foi muito dificultoso. Foi um grande aprendizado pra gente, de logística, de entender, de diálogo com a editora, diálogo com pessoas que estavam escrevendo, esse tempo da escrita de cada um, né? O quanto isso é importante também a gente aprender e saber quais são os caminhos. E ter um registro, né? De falar, não, a gente tem uma publicação, né? E transitar um pouco também, que esse espaço acadêmico, a gente quis também trazer um pouco disso. E falar, não, nós pretos, a gente também está na academia, a gente tem intelectualidade para pensar sobre nós e o que nós fazemos. E temos essa possibilidade de expor para o mundo o que é o nosso trabalho. Quem sabe mais para gente, mais para frente, tem a tradução, né, desses artigos. Quem sabe mais para frente, diálogos com outros países. É isso, é tentar mostrar um pouco do que é a gente por meio de registros pontuais, né? E é isso, né, gente? Muitos coletivos e movimentos de São Paulo pecam nesse sentido, né? De não conseguir guardar a sua história, né? E acho que isso é um passo super importante. E esse material, ele ainda está disponível? Tem como conseguir esse material para quem tiver interesse? Tem sim, tem sim. São preços super acessíveis. É só entrar na página do Facebook ou do Instagram, né? A gente tem um diálogo super próximo das pessoas. E também ou ligar na nossa sede. Então, lá na página, eu não lembro de cabeça o telefone da sede, mas lá na página tem todas essas informações e acesso ao livro e ao DVD. E chegar no Quilombo também em uma roda. Por favor. Né? Por favor. E aí pode adquirir. A gente tem livro, a gente agora estamos vendendo algumas camisetas e tal, né? Com alguns dizeres bem massa, então é só chegar. Gente, vamos ficar com mais um som aqui agora de Mandê Bem Pivete. Nas ruas da quebrada ele era conhecido como Bem Pivete. Bem Pivete. Mas um menino da vila que se chamava Bem Pivete, recordo dos tempos de moleque. Pretinho, bonitinho, que vivia sem estresse. Jardim, Margarete, o caçula dos meninos, tempo bom. Vivia livre tipo passarinho. O tempo passou, glória a Deus, tô aqui, bom vivão. Aqui, ali, andando no Itaim. Ei, Pivete, bem moleque, escute, vou dizer. Respeito pelos pais, diz o que você vai ser. Vai por mim hoje, novão. A cara é estudar, conhecimento, educação é bom. Em qualquer lugar, gira dialeto, bagunça, tem hora. De gol, partir pra cima, deu rolinho. Toca a bola aos 9, 10, Pelé, mas Jorge. Lança no dragão, não espera, resolve. Resposta vai chegar, sua cara é correr. Tropeça, cai, levanta, é assim que tem que ser. Seu pai, guerreiro bom, luta pra ganhar o pão. Sua mãe no mesmo pique, ensina da educação. Wolverine infantil, vem o primogênito. Cuida da pretinha, a mais nova, isso mesmo. Vai buscar, vai trazer a pretinha na escola. Respeita que não tem, um moleque joga bola. Filho da pobreza não dá. Dignidade, inteligência, tem de sobra pra viver realidade, mas moleque, veja bem, tio. Não tem pra ninguém, orgulho e autoestima. Vila fica tudo bem, sacode, vai além. Vontade, eu sei que tem, veste a 10. Vai pra cima que a gente vai também, Bem Pivete. Palavra nossa, ideologia tenebrosa tá aí. Musicada tá aqui, a proposta de viver, conviver, missão, continuar. Já dizia, sabotagem almejou um bom lugar. Itaim, residente, ei, sobrevivente, cresci. Se hoje a palavra que define é homem, posso te dizer. O olhar, miro o horizonte longe, como era longe. Muito longe, minha avó, meu avô, era sempre aquele mesmo olhar. Tem alguma coisa, irmão, que te faz caminhar? Mira lá, corre, vai atrás, tem que caminhar. Se chegar na hora do troféu, da medalha, reflita seu passado, a dura caminhada. Na hora do diploma, campeão, é doutor. Um time entrou em campo pra você fazer o gol. Camisa 9, irreverente, só alegria. Olha o semblante, o sorriso da torcida. O povo, uma nação, no Brasil, residente. Morreram, sangraram pra você chegar na frente. Agonia, tristeza, raça, ainda é o nosso povo jogado na calçada. Fazer ou não fazer, decida, se envolve. A bola tá chegando, e aí, camisa 9? Bem Pivete. Estamos aí de volta com o programa Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero. E, gente, vocês falaram um pouquinho do caminho do Facebook para entrar em contato com vocês. Quais são os outros caminhos? Como é que faz para entrar em contato com vocês? Tem algum outro e-mail, telefone? Como que faz? E-mail, terçaafro@gmail.com. Facebook, terçaafro. Instagram também, terçaafro. Deixa eu ver. YouTube, tem o nosso canal. Tem o nosso canal, temos um canal no YouTube. A gente tem alguns vídeos, ele ainda não tá tão atualizado, mas esse ano a gente ainda vai conseguir voltar à ativa. Mas tem vídeos bem interessantes falando sobre várias das conversas que a gente tá tendo nas rodas. É uma das coisas que a gente faz, é gravar os áudios e alguns vídeos. E aí subir isso pro canal. E indo até o endereço de vocês, o Quilombo Terça Afro, é possível achar vocês lá ou só nas atividades? Então, a gente está se programando para abrir o espaço para mais dias. Porém, às terças-feiras o espaço está aberto, pode chegar. A gente tem um espaço, assim que a gente diz, uma sala meio que multiuso. Tem uma tímida biblioteca, a exposição dos nossos produtos, que você pode chegar, ficar, né, se aconchegar. A gente sempre está ali para receber da melhor forma. E qual que é o endereço? É Rua Antônio Boto, número 212, no Cachoeirinha. É 800 metros do terminal. É, seguindo o sentido bairro, né? Não voltando, sentido bairro. Seguindo a Inajar. Seguindo a Inajar, é uma rua de esquina, assim. Já chegou, é super fácil de... Pra quem vai de carro, pra quem vai de ônibus, quem é próximo da região, é super fácil de chegar. Bom, e aproveito aqui também para passar o contato do Desobediência Sonora, né? Para acessar todos os nossos trabalhos, podcasts, livros, CDs, dentre outras tantas coisas, desobediênciasonora.milharal.org. Vamos ficar agora para o intervalo e logo a gente volta. Você está ouvindo... La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediencia sonora. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Adesivos, banners, faixas, blocos. Gráfica central. Impressão offset. Impressão digital. Criação de arte. Telefone 011-3362-9624. www.graficacentral.com.br. Lembre-se, é gráfica com K. Cartazes, cartões de visita. Bunga da Head Shop, precisa dizer mais? Rua Augusta 1371, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. facebook.com/bungadaheadshop. Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som. Quinta-feira, 7 da noite, Rota 77, o Rock da Periferia. 4, 2, 1, vai! Quinta-feira, 8 da noite, na Antena Zero, Mental Pollution. Crust, The Beat, Cidade Metal Punk. Apresentação: Mauro Escárnio. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal. Toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Midnight Madness. Destrinchando o melhor do Psychobilly e do Rockabilly, toda quinta-feira, à meia-noite. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediencia sonora. Estamos de volta aqui com o programa Desobediência Sonora na Rádio Antena Zero. E estamos aqui com a Anica Danusa da Terça Afro. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais pra gente sobre o quilombo Terça Afro, né? É, na Zona Norte, historicamente, é muito difícil ter uns lugares que não são institucionalizados, né? Que não faz parte de alguma ONG, de alguma coisa. E não só construir esse espaço, mas manter também é muito difícil, né? Eu queria que vocês falassem pra gente como que foi encontrar esse espaço na Vila Nova Cachoeirinha, que é também um bairro que vocês já estão há tanto tempo e tem uma identificação, né? Como que foi encontrar esse lugar e como que é para manter esse espaço? Bom, esse espaço que a gente tá hoje, assim, a gente só deve agradecer a Marisa, né? Marisa, que eu comentei, que é uma super parceira nossa, né? Ela que nos indicou um corretor, que nos mostrou, tipo, esse galpão, assim, maravilhoso. Foi um puta achado, né? Pensando que a gente já tava... A gente ganhou um edital que é de 2 anos. Então, ele termina agora. E aí, a gente, no edital, tinha essa proposta de aluguel. E a gente começou a procurar. E, meu, não tinha nenhum lugar que podia ser comparado ao que é o Quilombo, né? Essa sede, esse puta galpão do lado de uma casa. Então, é um lugar bem grande, assim, que a gente conseguiu, em uma rua que a gente tem construído uma relação legal, né, com a vizinhança, tem construído, né, tem trabalhado para construir essa relação com o entorno. E é isso, assim, em relação a manter, né, a gente tem esse ano, né, para manter com o edital. A gente tá em busca de outros apoios, então quem estiver ouvindo e puder ajudar a gente agradece. Com doações, ligando, vendo se precisa de alguma coisa, pode, a gente é super aberto a doações, a gente tá sempre recebendo, sim. Com certeza. E a gente também tem a venda, né, dos nossos produtos para ajudar nessa manutenção. E aí o que você fala desse histórico, né, do território, né, ter lugares e equipamentos muito institucionalizados é bem real, assim. Se a gente for pensar, pelo menos naquela região da Cachoeirinha, né, perto de Brasilândia, assim, nós somos um dos poucos coletivos independentes que conseguiu construir uma sede, né? E isso é muito massa também, porque é um lugar que a gente diz que é nosso, assim, é para todo mundo. A gente constrói programação e atividade pensando nisso, né? Temos cada vez mais discutido de ter mais atividades, como a Danusa falou, no espaço e serem ocupadas por mais gente, porque é isso, é um puto espaço e a gente quer ocupá-lo, né? A gente quer dar voz aos nossos projetos e projetos de quem pode desenvolver uma coisa legal, né? No território. Isso que é o importante pra gente. E nesse espaço de vocês, queria que vocês pudessem falar também sobre as últimas atividades que rolaram, né? Tanto as rodas de conversa como as apresentações musicais. Queria que vocês pudessem contar pra gente um pouco do que aconteceu, o que rolou, pra gente se inteirar um pouquinho. Nesses últimos 2 anos que a gente ganhou esse projeto, né? Esse edital fomentou a cultura da periferia. A nossa proposta foi de manter a continuidade do projeto que nos é tão caro, ter essa continuidade e também tornar e fincar nossa base como um espaço formativo também. Então, as nossas propostas de atividades para o espaço vêm das rodas, né? A manutenção delas, que são quinzenais, e trazendo sempre convidados que possam nos, né, compartilhar os conhecimentos e ampliar a nossa visão para várias discussões, e também criar alguns cursos. Então, a gente já recebeu o curso de autocuidado, de práticas alimentares e corpóreas, que foi muito massa, foi muito importante, e repensar o autocuidado, principalmente para a população negra, que tem um déficit aí, né, de cuidado da saúde, em diversas áreas, né, não só mental, mas física também. Então, e alimentar, né, que a alimentação também muda muita coisa na nossa vida. Foi muito importante. E foi muito louco pensar que a gente abriu para todo mundo e só vieram mulheres. Teve um homem só que foi nesse grupo, né? E mulheres negras. E mulheres negras, né? Então, pensar que nesse quesito os homens ainda precisam correr muito atrás disso. E agora a gente ofereceu também um curso de educação financeira, que também foi muito importante para a gente. Ter esse conhecimento e abrir, né, esse campo para esse conhecimento de pensar a educação financeira, mas a educação financeira da população negra, que é a maioria periférica. Então, como é que a Gabi maravilhosa partiu de uma ideia de pensar as questões a partir da ostentação, das músicas dos Racionais, e como isso vai criando no nosso psicológico a potência que é querer alguma coisa e não poder ter, e aí às vezes a gente tem demais e não sabe usar o dinheiro, aí depois para falar de economia. Então, foi genial esse curso, que ela tá seguindo esse curso em outros espaços, e pra gente foi muito, muito massa. A gente também tem algumas formações internas, enquanto coletivo, pra gente se formar, pra gente se conhecer. A gente tá tendo uma formação agora de... Comunicação, mídias digitais, como vender nosso produto, saber como que é esse contato, tá sendo muito massa também. E aí, em relação às rodas, né? Os últimos convidados, assim, acho que o processo inteiro desses últimos anos foi conseguir trazer diversidade, assim, pessoas, diversidade de fala, diversidade de que lugar essas pessoas ocupam no mundo, né? Então, a gente teve Preta Rara, uma mulher fodástica, falando sobre a questão no mês de maio, né? Sobre 130 anos de abolição, né? Da escravatura. Então, depois a gente teve a maravilhosa da Vilma Reis, que ela é uma liderança importantíssima para nós. Tivemos a Let's Hearts agora na Aparelha Luzia. E aí a gente teve como pocket show a Heloísa Lucas. Meu Deus do céu, pesadíssima. Que é prima do Matheus. Que é prima do Matheus, do Vitrola 70. O Matheus tá em todas. Ele... tivemos, quem mais? De Mandê, né? Que tocou agora há pouco. Meu... Pessoal da Leste, pesado também. Acho que é isso, né? A nossa ideia de projeto é circular um pouco, tanto na música quanto nas falas, assim. Então, a gente teve também um grupo muito massa que vocês precisam trazer, que é o Mental Abstrato. Mental Abstrato. Que é um outro lugar de discutir música, né? Uma música mais instrumental e toda grooveada, pesadíssima, um jazz, né? Que mistura um rap, pá. Então, teve uma galera, assim, muito potente. Silvio de Almeida, na terça passada. Só gente pesada. Gente, vamos ficar agora com o som do Caio Moura com Meu Cais. Thank you. de volta aí, programa Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero. Bom, queria que a gente pudesse falar um pouquinho agora sobre as articulações de vocês. É, dentro da Zona Norte, vocês se articulam com outros coletivos, com outros movimentos? Vocês têm relação, por exemplo, com partidos? Queria que vocês pudessem falar um pouco dessa relação de vocês com outras rolês afins. Não, então, com partido a gente não é fechado com ninguém. E dificilmente seremos, né? É, pensando na questão de estrutura mesmo, né? É, política e questão racial, né? Que a gente é sempre o menos dentro do partido. Então, a gente não é vinculado com ninguém. Mas a gente tem muita parceria de coletivos, né? É, no território. Por a gente já ter construído isso, as nossas redes, ela tá em vários lugares, não só na Zona Norte. A gente é muito articulado com outras regiões, porque a gente dialoga essa questão de raça muito forte, né? Então, coletivos que estão relacionados com isso, a gente tem conversado, a gente sempre conversa, se apoia, se visita, né? O próprio Terça Afro Itinerante, que é a proposta que a gente faz, da itinerância de sair das terças-feiras e estar em outros lugares para além, né, do nosso espaço, é pensando nisso, é fortalecer, conhecer e tentar trocar com esses espaços. Então a gente vai para a Zona Leste, vai para a Zona Sul. Então a gente tenta sempre estar próximo, circular, para fazer realmente essa construção mesmo de articulação com outros coletivos. E aí é também pensar que se a gente está falando de movimento negro, né? A gente precisa estar junto, a gente precisa se apoiar. E é uma coisa que a gente sempre fala, assim, nas nossas rodas, entre nós, que a gente precisa estar entre nós, né? Pra nós por nós, né? Que é até um dizer que a gente tem numa camiseta do Terça. Se não for nós por nós, não será ninguém em relação a nós, né? Então, essa articulação, assim, é fundamental. E como que vocês avaliam a conjuntura atual pensando em coletivos e movimentos relacionados ao movimento negro mesmo, né? Se pensar de 10 anos para trás para hoje, enfim, queria como que vocês pudessem falar um pouco da conjuntura, o que que vocês acham, o que que vocês estão pensando? Eu acho que a gente tá em um momento, né, que é essa década do afrodescendente, né, e tudo mais, que a questão racial, ela tem sido movimentada de uma forma que tem sido mais visibilizada, né? A gente, então, do primeiro ano do Terça Afro para esse, por exemplo, de coletivo, a gente tem percebido muitos coletivos crescendo, muitos coletivos surgindo na cena cultural, muita gente, muitos artistas e tudo mais, pautando muito, cada vez mais essa questão, né? E percebendo que isso é estruturante, né? Que o racismo é estruturante e não tem como a gente desvincular a cultura desse lugar, né? Então, isso tem sido muito massa. Ao mesmo tempo que a gente tem esse processo de gente articulada pró, né, questão racial, a gente tem também uma massa vindo com muita força querendo nos quebrar, né? E eu acho que esse momento de conjuntura, né, que a gente tem, o que aconteceu com o caso do jovem, né, do menino que foi assassinado na Maré essa semana, Marielle morrendo, e muitos dos nossos morrendo ainda pelo Estado, por essa questão de racismo estrutural. Então a gente consegue perceber que a violência está vindo com muita força também. A gente tem se respondido, mas a força que tem sido essa reação, né, contra a militância tem sido bem destrutiva para a gente. Então a gente não pode ainda, né, a gente ainda não tem direito de respirar tranquilo, né, dormir tranquilo. A gente tem sempre que estar em um processo de começar a repensar, se movimentar para rever isso. E aí, pensando na conjuntura de São Paulo também, que a cultura tem sido invisibilizada, governo Brasil inteiro, né, que é o primeiro lugar que quebra a cultura, já é pesado pra gente que tá trabalhando na cultura. E aí, questão racial é o primeiro também, né? Então, secretaria a gente perdeu, né? Quando o Dória entra, a gente vai perdendo secretaria no país também, né? Então, é complicado, assim, mas a gente não pode ter... A gente não tem ainda o direito de relaxar e falar, não... Vamos deixar ficar de boa e depois rever. A gente tem que estar em luta sempre. Uma coisa que um dos convidados recentemente, que foi o tema central do mês, né? Que foi falar sobre política, essa atual conjuntura, enfim. Teve dois convidados, que é a Léa Almeida, cientista política, e o Silvio Almeida, que não são parentes, mas tem aí o Almeida. Mas os dois, pelo que eu percebi, assim, né? Sabem da atual situação. E pensando numa perspectiva, pensando num futuro, porque isso, assim, a gente tenta tapar tantas coisas que são muito o que acontece agora. Aí morreu um na Maré, morreu Marielle, morreu. E que a gente não consegue nem ter perspectiva de futuro. Nós, pessoas negras, não temos perspectiva de futuro. A gente tá desacreditado. A gente vê uma margem que não votou nem no Dória, nem nenhum outro, né, candidato nas eleições anteriores. A gente vê que tem um déficit do querer fazer alguma coisa, porque as pessoas estão desacreditadas. E uma coisa que o Silvio Almeida falou e que eu fiquei, tô com isso na cabeça e refletindo até agora, é dessa perspectiva de futuro, né, da gente tentar criar possibilidades que a gente possa avançar, ter perspectiva. Né? Então, é uma arma grande e poderosa, que eles sabem que a gente que é difícil, né, tirar da gente o conhecimento. Se a gente tem conhecimento, se a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente não consegue, eles não conseguem infiltrar e fazer com que esse avanço de genocídio continue. Então é uma das coisas que a gente precisa despertar, né, fazer trabalhos de base mesmo, trocar ideia com todo mundo. Ter aberturas para diálogos, trocar ideia mesmo, vamos conversar mesmo, né? E tá mais nas periferias, que eu vejo que a gente tá emocionado no sentido de querer se expor, mostrar nossas, né, características fortes aí da nossa potência, mas a nossa potência também é no diálogo, é nas pessoas, é nos espaços periféricos. Isso precisa estar muito mais conversado entre a gente que quer fazer coisas, né? Se vamos fazer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dialogar. E com quem ainda tá só trampando, ralando, sendo a base aí que sustenta muitas das coisas que estão por aí, fala, meu, vem com a gente que a gente tá morrendo. Gente, ficamos agora com o som da Heloísa Lucas, Maria de Vila Matilde. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais e digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventura. Eu solto os cachorros e apontando pra você, eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais e digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventura. Eu solto os cachorros e apontando pra você, eu grito Pex. E quando o Samago chegar, eu mostro o roxo no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no pule. Passei da feira, esse um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais e digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventura. Eu solto os cachorrinhos apontando pra você, eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando sua mãe ligar, arrepender de levantar a mão. Você vai se arrepender de levantar a mão. Você vai se arrepender de levantar a mão. Você vai se arrepender de levantar a mão. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Estamos aí de volta com o programa Desobediência Sonora aqui na Rádio Antena Zero. A gente queria que vocês falassem um pouquinho pra gente quem que faz parte hoje da Terça Afro e também sobre o estúdio que vocês realizaram lá, né? Enfim. Ó, eu vou falar do nosso coletivo atual, tá? Então, temos o Harry de Castro, temos o Vitor Julião, temos a Jéssica Moura, temos a Bia Reis e temos o Matheus Machado, além de Danusa Novaes, que sou eu a quem falo com vocês, e aqui a nossa querida Ana Caroline. São pessoas diversas, que fazem trabalhos incríveis na cidade, desde o mais jovem, que é a Bia, que é a nossa novinha, até assim, as pessoas que têm mais experiência de desenvolvimento do território, como a Jéssica, que é psicóloga e uma pessoa que articula muito bem na cidade. Ah, o Vitor é da dança, o Harry é o meu parceiro, que a gente fala que nós somos marido e mulher, porque a gente trabalha em vários outros projetos, e que ele canta, trabalha com teatro. Enfim, assim, é um grupo bem diverso. O Matheus é o nosso amigo, parceiro. E que tá aí, que levou à frente esse estúdio, que é o nosso estúdio, Estúdio Cangoma. Acho que a Ana pode falar pra gente dividir a fala aqui, né? Mas que é uma pessoa que também que voltou com a gente. Na verdade, o Matheus nunca saiu. O Matheus é uma pessoa que sempre tá transitando e sempre apoiando a gente no que a gente precisa. Mas atualmente ele tá mais próximo, ajudando a gente nesse desenvolvimento de logística de material, de equipamentos de som. E também no pensar no estúdio e em propostas artísticas, falando mais de música, né? E é uma equipe maravilhosa, tem os nossos perrengues, as nossas divergências, mas são preparos de aprendizado mesmo, de como a gente consegue lidar em grupo e crescer com o coletivo. Mas tem sido muito, muito, muito bom ter essas sete cabeças aí no quilômetro Terça Afro. Sim, e o estúdio Cangoma, né, é um estúdio que a gente tá em processo ainda, né, terminando agora e já abrindo portas provavelmente em agosto, né, com a ideia de ter mais um espaço pra galera da música, né, pra cantar, pra gravar outras possibilidades. E aí é isso, né, a gente tá sempre aberto para compartilhar as coisas entre nós mesmos, né? Então, é um novo espaço que tem surgido, um novo braço do Terça Afro, pensando agora na cena musical, né? Na cena sonora. E os próximos passos de vocês, gente? A gente tem esse edital que tem até o final do ano, né? Como é que tá pensando o ano que vem? Esse ano vai continuar com as rodas de conversa, o Estúdio A Mil, apresentação musical. Queria que vocês falassem o restante de 2018, o que dá para esperar lá do Quilombo Terça Afro, na Cachoeirinha? Programação pesadíssima, pesadíssima, sabe? Estamos trazendo pessoas maravilhosas para dialogar com a gente nas rodas de conversa. Esse ano, em agosto, a gente faz 6 anos de Terça Afro. Então a gente vai comemorar, tem festa por aí chegando, com certeza alguma bagunça vai ter. É, na verdade, organização, porque preto não faz bagunça, a gente é bem organizado. Então a gente tem o quilombo, mesmo terminando o edital, o Terça Afro não é dependente de nada, a gente vai continuar fazendo as nossas rodas, tendo condições, os cursos vão continuar. Para a comunidade inteira, né? Então tem previsto mais 2 cursos esse ano para o território. Os músicos pesadíssimos também. No mês que vem, que é julho, que já está aqui aí, né? A gente está com uma programação falando sobre os 40 anos do MNU na primeira semana. E aí depois a gente vai falar sobre a relação de mulheres negras da América, né? E depois a gente vai trazer Induduzo, que é uma artista sul-africana, para falar sobre encarceramento. Então a programação tá muito massa também, a programação de aniversário pesadíssima. E é isso mesmo, os próximos passos é a gente articulando, continuando a articular no nosso quilombo. E aí é só chegar, ligar pra gente, mandar mensagem. Entra nas nossas redes, que estamos aí. Quem tiver sugestão também, pauta, a gente está sempre aberto a isso, né? Sempre aberto ao diálogo e construindo junto. Gente, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui. Antes, queria deixar um último espaço para vocês. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem, algum recado, alguma coisa, algum beijo, enfim. Em nome do Desobediência Sonora e da Antena Zero, agradeço muito a presença da Terça Afro aqui, gente. Eu quero agradecer o convite, né, de participar. E é isso, né? Beijo para todos nós. Sim. Eu quero muito agradecer, assim, enquanto Terça, pra gente é muito importante esse espaço de fala, de poder dialogar e mostrar um pouco do que a gente faz. Fico muito feliz mesmo, né, de realizar essa troca. Estamos abertas a diálogos, a conversas, a críticas, porque é no diálogo que a gente consegue aprender. Então, acho que isso que a gente deixa para as pessoas, assim, que o espaço do Terça é um espaço de roda, é um espaço que a gente tenta se olhar no outro e se ver no outro enquanto pessoas e trazer o não silenciamento. E a gente termina a roda sempre se abraçando e tentando pôr pro universo algum lugar, a gente sempre mentaliza um lugar para jogar, assim, os nossos desejos e os nossos quereres. A gente podia pensar isso agora, assim, né? Porque a gente podia. Pra que lugar que a gente podia mentalizar, assim. Pra onde que chega a desobediência? Boa. Pra onde que chega? O Desobediência fica com podcast e aqui através da Antena Zero na web, né? Então vamos jogar geral. Pra web. O web é muito grande. E eu acho que pensando na localização que a gente tá, né? Hoje tava escutando Lued e ela tem uma música que fala sobre imigrantes, né? Nossos pretos imigrantes e tudo mais. Acho que a gente pode jogar pra essas relações que a gente precisa construir cada vez mais, né? Com pretos de outros lugares que são nossos irmãos também. Exatamente. Então a gente deixa aí a nossa energia, nosso fortalecimento enquanto roda para todos vocês que aí estão ajudando a gente a construir esse país. É isso. Muito obrigada, gente. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuk. Você está na Antena Zero. Antena Zero. Que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.